Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos apenas comentar as notícias dessa última semana, comentar alguns episódios que estamos assistindo, séries que estão estreando, outras que estão acabando, séries que estão voltando. Mas para comentar esse monte de coisa aqui eu tenho comigo Zé Guilherme. Fala pessoal, assim foi uma semana boa, de estreias excelentes, alguns retornos muito esperados e a season finale eu acho que mais decepcionante dos últimos anos, mas isso a gente comenta mais pra frente. É verdade, é verdade. E quem voltou foi o Kaique. Quem voltou? Você, né? Eu? Não acredito. Eu estou aqui. Voltei, e aí? Tudo bem? Boa dia, boa tarde, não sei que horas você vai assistir isso, então... Assistir não, ouvir, desculpa. Ai, ai, sempre tem um troll, né, cara? Não tem pra onde correr, sempre tem um troll, sempre. Sempre, mas é a vida, né? É a vida. Mas vamos começar, então, falando aí de algumas notícias que permearam essa semana maravilhosa. E uma dessas notícias é que Vikings ganhou segunda temporada, né? A sériezinha do History Channel, que tem feito bonito na audiência da TV a cabo. Tem tido em torno de 5 milhões de espectadores por episódio, o que é muito bom para um canal como o History Channel, né? É, em comunicado oficial, o History Channel disse o seguinte, abre aspas, Vikings é uma história, uma vitória para todos nós. Sendo nossa primeira série roteirizada, o retorno não poderia ter sido melhor com as críticas positivas, forte audiência e uma base de fãs apaixonada e leal, fecha aspas. Então, teremos aí mais 10 episódios de Vikings. É, eu assisti o piloto de Vikings, né? É, não curti, porque eu não gosto muito dessa coisa de série de época. Então, é uma série que não me pega, né? Mas assim, e também eu achei o piloto um pouco cansativo, nada acontecia, aquela gente suja tava me incomodando, né? Mas assim, parabéns pro History Channel, que com sua primeira série roteirizada já conseguiu aí, tem conseguido bons níveis de audiência, nós temos um troll rindo. Ô Kaique, você tá... O quê? Eu não posso gente falar das pessoas suja, mano. Ele tem preconceito com gente suja, com gente gorda, com gente... Não. O engraçado é que ele tem preconceito contra ele mesmo, né? Gente gorda, cara. Que absurdo, que absurdo. Ai, ai. Mas aí, Gui, você chegou a conferir Vikings? Não... Sim, eu comecei, né? Vi o piloto, comecei a ver o piloto, na verdade. 5 minutos foi o bastante pra eu desistir. E olha que eu gosto de série de época. Mas, porque é bem cansativo, né? O piloto é bem paradão, bem nada acontece. Foi isso? E os atores são bem meia boca também. Sim, são bem meia boca. Não tem, assim, um grande nome na série, né? Não sei se é porque também a produção é vamos botar assim, primeira do History Channel, estão começando. Mas, assim, eu gostei das locações. Achei que as locações foram interessantes. Achei que tava bem feito, bem produzido, né? Também que se não fosse... Se no History Channel não fosse uma ambientação bem produzida, né? Fecha a fábrica ou então para o ano que eu quero descer. Mas, ô Kaique, você assistiu Vikings? Não, cara, eu tô com o piloto aqui faz muito tempo, só que aí teve as provas e errou tudo. Olha só, agora a gente tem essa barra na vida, né, que são as provas. O Gui acabou de sair das provas, né, Gui? Também. Prova, seminário, curso. Mas a pessoa vai levando, vai conseguindo, né? É, a gente vai fazendo o que a gente pode, né? Como diria... As minhas acabaram ontem. As minhas ainda vão começar, né? As do Gui também acabaram também, né, Gui? Não, segunda-feira eu tenho uma, terça-feira eu tenho duas, quarta-feira eu tenho uma. Jesus! Jesus, amado! Mas outra série que ganhou nova temporada, né? Os cuequinhas verdes tremilicam de alegria, que foi Game of Thrones, né? Foi renovada aí pra sua quarta temporada, 2 dias apenas após a estreia da terceira temporada. Uma das séries mais superestimadas junto com The Walking Dead, né, cara? E-Girls! E-Girls! Não, eu já não acho assim, porque eu sou fã dos livros, né? E eu acho que a adaptação de Game of Thrones é incrível. Eu já comentei, a gente já comentou isso aqui no cast. E já foi só uma confirmação, né? O próprio Charles Dance, que faz o Tywin Lannister já tinha dito, acho que no começo de janeiro, que as gravações para a quarta temporada já iam começar. Ou seja, essa confirmação só se esperou. Afinal, né, uma das maiores sucessos da HBO nos últimos, acho que, 10 anos, se brincar. A estreia da terceira temporada teve uma audiência aí de 4,4 milhões, né, que para a HBO é um bom número, né, e teve aí uma em comparação com a estreia da terceira temporada, da segunda temporada, foram 13% de aumento. Assim, tudo que eu já tinha a dizer a respeito de Game of Thrones, eu já disse, não vou ficar aqui falando de como a série me cansa profundamente. E eu ouvi gente falando que o episódio de retorno foi bem paradão, bem nada aconteceu. Eu vi também falar que foi muito meia boca. É. Não foi assim. Eu posso dizer, como fã da série e como fã dos livros... Muito cheiro de fã putinha. Não. Como eu tava dizendo, né? Falando, comparando tudo, eles conseguiram inserir tramas novas, fechar os cliffhangers da temporada passada e ainda ser fiel ao livro. Isso animou não só quem lê o livro, como quem também só acompanha a série. Porque eu vi também, se vocês viram gente reclamando, eu vi também gente elogiando muito em termos de grandiosidade, de efeito especial. É que eu vi mais gente reclamando, inclusive a maioria dos fãs que eu conheço assim, eu vi reclamando. Vixe, que depois eu tô num nicho de fã errado, de fã diferente, então, da série, de espectador, porque eu vi mais gente elogiando, principalmente assim, na faculdade. Geralmente na faculdade você encontra muitas pessoas que são espectadores de Game of Thrones. E o pessoal do meu curso elogiou bastante. Certo que quem não leu o livro gostou menos dessa premiere do que quem leu o livro. Isso eu também percebi. Mas, cara, a questão é que geralmente na faculdade você vai encontrar gente que malemar assiste série. Tipo, assiste The Walking Dead e Game of Thrones. E fala que é série maníaco. Não, pior que eu sei disso aí. Mas eu posso dizer com fé que no meu curso de farmácia, o pessoal é série maníaco. Lá no centro acadêmico é todo mundo baixando série, vai de Game of Thrones a Californication, a própria Being Human, tem gente que assiste, eu assisto também. Mas daqui a pouco o Gui vai falar mais como é que foi a volta daí de Game of Thrones para sua nova temporada. E outra notícia aí que a gente tem é que foi anunciado que a quinta temporada de Misfits vai ser a última. Eles vão encerrar a série agora na quinta temporada, que vai estrear só no fim da agora de 2013, né? No comunicado, na última terça-feira, né, dia 2, o Channel 4 anunciou que vão ser produzidos 8 episódios, 2 a mais que o normal, para poder encerrar o ciclo de Misfits na televisão, né, britânica. E aí, para quem curte Misfits, então já prepara o coraçãozinho, porque vocês vão se despedir dos jovens desajustados. Eu assisti a primeira temporada de Misfits e ela era muito bizarra para mim. Eu não consegui prosseguir com a série, porque ela era muito, muito, muito bizarra, cara, pra mim. Eu achava ela muito boa, mano. Eu assisti as duas temporadas assim, gostando muito, só que depois disso fizeram maior cagada, tiraram os melhores. Não, foi muita sacanagem isso. Abandonei. E você, Gui, você tem vontade mesma sensação que você. Eu assisti, eu acho que uns 3 episódios da primeira temporada. E, eu, sei lá, tem série britânica que não é pra mim. Que eu acho muito escrota, muito escatológica. Essa era a sensação. Eu não tenho uma sensação boa quando eu assisti a Misfits. Bem-vindo ao meu mundo, cara. Bem-vindo ao meu mundo. Mas eu tinha... olha só, a gente perde até o link e depois a gente pega de volta. A gente tava falando de Game of Thrones agora. Acho que uma das coisas mais interessantes essa semana foi que a menina Lena Headey, né, a Cersei da série, tá pobre, né, tá falida. Cersei is broken, né, $5, mano, $5 na conta, né. E disse que tá vivendo do cartão de crédito e que precisa de pelo menos $6,000 pra poder quitar suas dívidas. Aí eu pergunto: como é que pode, Brasil? Essa pessoa não faz um pé de meia, não tem a conta na caixa, não faz uma poupança na caixa econômica, né, cara? Comprova o lema da família dela, né? Um Lannister sempre paga suas dívidas, pagou todas e ficou sem dinheiro. Mas teve uma história aí que foi o marido dela, não é? Que meio que... conseguiu na justiça o direito a uma parte dos rendimentos que ela teve no ano passado. E isso acabou dando uma queda na conta dela, mas, putz, a metade dos rendimentos. Cadê o resto? Será que essa mulher tinha 10 dólares na conta? Ele tirou 5, ficou só 5? Não faz aquele sentido. Momento que você, é aquele momento que você para, pensa e fala, cara, eu não sou tão pobre quanto eu penso. É verdade. Porque o caso dela, ou uma atriz de uma das séries mais conceituadas, teve até piadinha falando com o tanto de ator que tem, então o salário deles deve ser mesmo baixo. Por isso que ela tá nessa situação feia que tá. É, também pra pagar 500 figurantes, 500 personagens, locações monstruosas. Cara, a HBO deve pagar R$20 pra cada um dos atores, né, de Game of Thrones. Ou R$5, né, a única coisa que ela tem. Eu acho que foram 10, porque se ele levou metade dos rendimentos... eu acho que foi 10. Faz sentido, tá? Mais uma novidade aí, que é a querida Hilary Duff, né, vai participar do episódio final da temporada de Two and a Half Men, né, como uma pretendente ao querido Ashton Kutcher, né, e parece que a avó do Walden vai tentar atrapalhar o namoro dos dois. Hilary Duff tá sumida, né, depois que ela teve filho aí, deu uma sumida. Não. Na verdade, ela sempre teve sumida. Ela nunca teve sucesso. Que absurdo, cara. É a mesma coisa que falar, mano. Tipo, Lindsay Lohan, essas atrizes da Disney que só depois que sai da Disney não consegue nada. Que absurdo, cara. Que absurdo. Que sacanagem, cara. Ai, ai. Assim, eu não assisto. Velho, você não ouve ninguém falando, tipo assim... Ah, Miley Cyrus. Não, é tipo a Hannah Montana. Não sei, mano. É verdade. Mas nisso a Hilary Duff ganha, porque ninguém fica chamando ela de Liz Maguire. Chama ela de A Nova Cinderela, que é pior ainda. O mais bizarro desse A Nova Cinderela é que tem esse filme da Hilary Duff, né? E eles fizeram uma continuação que é com a menina Lucy Hale, né? Quem? A Aria, de PLL. É verdade. Mano, eu assisti essa continuação, é muito ruim, cara. Olha só, cara. O cara assistindo a Nova Cinderela 2, né? Que já, no caso, não tem que ser tão nova, né? Já que era... Não, então, mas eu acho que uns 10 minutos. Eu não aguentei mais, mano. É muito ruim, filho. Que absurdo, cara. Tudo que tem menino na área é muito bom. Vídeo Pânico 4. Assim, Pretty Little Liars é muito, muito, mas muito bom mesmo, né? Putz, Pretty Little Liars, cara, é vida, e daqui a pouco eu vou falar sobre os três personagens, cara, principais de Ravenswood que já foram escolhidos. Tá precisando rever os conceitos de vida aí, cara. Ai, mas deixa a menina Hilary Duff. E tem uma aí que o Gui gosta muito, eu não acredito. É uma... uma menina de One Tree Hill vai participar de Grey's Anatomy, né? Quem? É quem ela? Hilary, não é o nome dela. É Hilary alguma coisa, né? Não, é a que foi a que faz a Peyton. Se for Hilary Butt, é a que faz a Peyton. É essa mesmo, é a loura. É a loura, a chata. Peyton. Então, os personagens mais chatos de One Tree Hill. Falando em Grey's Anatomy, o Gui, você que assiste a série, Tia Shonda disse que no Twitter essa semana que as pessoas devem preparar seus corações que ninguém está a salvo em Grey's Anatomy. Essa vagabunda falou no começo, mano, da temporada que não ia matar ninguém, que ia ser um final de temporada maduro e que no máximo que poderia acontecer seria a Meredith e o McDreamy se separarem. Agora essa mulher já vem com essa ideia de que ninguém está a salvo. Já tivemos avião caindo, gente morrendo afogada, tiroteio, bomba, 500 coisas. O que será que Tia Shonga está preparando pro season finale de Grey's Anatomy? Cara, eu comentei isso. Eu vou repetir aqui. Novidade em Grey's Anatomy agora tá sendo se ela surgir no Twitter e aparecer. Ninguém vai morrer essa temporada. Isso que é novidade. Porque, mano, ela só mata. A serial killer da série, mano. Tia Shonga. E você, Gui? Você que tá acompanhando essa maravilha. Não, e tá boa mesmo, a temporada começou assim, meia cabreira, né, depois da morte da Alexis. Mas depois, Grey's Anatomy é uma das séries que é gostosa de se assistir, porque você se apegou aos personagens, as tramas são boas, são engraçadas. Mas assim, ela é uma kinga, Shonda Rhimes, porque ela disse no começo do ano, disse no ano passado, que não ia matar ninguém. E agora já tá dizendo que vai matar, e ela tem, deve ter um insight quando tá em casa, e... Ah, hoje, na final de Grey's Anatomy, eu vou matar Léo, não quero nem saber. E eu acho que vai ser um furacão. Estou suspeitando que seja isso. Olha, eu falei isso ontem na gravação do spin-off. Eu falei isso ontem, que vai ser um furacão. Cara, se for, parabéns pra nós dois. Parabéns pra nós dois. Aí, eu sei porque, pode soltar spoiler aqui? De quê? Claro que pode. Mary Jiffy é protagonista, né? Sim. Ela vai tomar Days de maçã. E vai perder o bebê, né? Não, ela morre. Não, peraí, ela já perdeu uma vez, não vai perder de novo, não. Ah, não sei, né? Não duvido nada, não duvide dessa maníaca, dessa psicopata aí. Não duvide de Xonga, não duvide de Xonga, tá? Mas, deixando a tia Xonga de lado, o FX fez uma série de anúncios aí, né, essa semana, sobre seus programas, sobre algumas novidades, e as principais novidades foram que Justify foi renovada para sua quinta temporada, que estreia em janeiro de 2014, Always Sunny em Filadélfia foi renovada para a 10ª temporada, Legit para a 2ª temporada, The League ganhou 2 temporadas automaticamente, a 5ª e a 6ª, anunciaram que The Americans também volta em janeiro de 2014, série chatíssima, dá vontade de você morrer assistindo o piloto de 65 minutos dela. American Horror Story Coven estreia em outubro desse ano, né? Louis volta em maio de 2014. Já foi filmado já o elenco, cara, de Coven, a maioria deles. Sim, isso a gente já tá falando aqui há semanas sobre. Toda vez que titia solta um no Twitter, a gente vem aqui e fala: não, que entrou mais uma pessoa pro elenco de American Horror Story Coven, né? O Louis volta em maio de 2014, né? E a gente vai ter a estreia aí de uma nova série, né? Que é a The Bridge, agora em julho desse ano. Além disso, o FX vai criar um novo canal, que é o FXX. Olha só, que bacana. Que original. Né? Muito bacana, né? O FXX. Né? A partir do dia 2 de setembro, esse canal vai entrar no ar lá na gringa. E ele é voltado para homens da faixa etária de 18 a 34 anos. E... Novo canal só para homens. É o canal para homens, entendeu? Hã? É um canal homens, para homens. Homens que gostam de homens. Aí não, né? Aí eu acho que seria... Ai, meu Deus do céu. Aí seria o HFX, né? Ai. Mas o que eles anunciaram é que a Always Sunny em Filadélfia, Legit e The League vão para esse FXX, né? Que é o canal novo da grade. E... também foi anunciado, confirmado agora, né, que vai rolar uma minissérie sobre o filme, o Fargo, né, eu li isso, tava rolando uma situação e agora foi confirmado que vai ter aí a série com 10 episódiozinhos aí, produzidos pelos irmãos... Pelos Coen? Isso, produzido pelos Coen. Então é bem provável que seja uma coisa boa, eu acredito que vai ser bem legal, né, essas novidades aí do FX. Tirando The Americans, que, meu Deus do céu, é chatíssimo. Assisti o piloto e gostei. Não continuei, então não posso falar. Ah, meu Deus do céu. Falando do FX ainda, o FX vai produzir uma série sobre o Império Inca, né? O nome da série vai ser Last Days of the Incas, né? E vai... Olha só, que interessante. Esse é de interesse do Rafa. A verdade é que a trama vai mostrar os dois lados, né, da moeda. Uma parte mostrando o Império Inca e a outra parte mostrando os conquistadores espanhóis, né? E mostrando como é que os espanhóis, com apenas 168 homens, dominaram um império, né? E aí, eu não vou ver isso, porque isso vai ser chato. Eu também não, sinto muito. Eu não vou ver isso, não tenho o menor interesse em assistir esta porcaria. Talvez seja bem produzida, mas a galera tá meio que no, nessa vibe agora por causa do Spartacus, né? É, e também de Vikings, né? É, o pessoal quer entrar nesse nicho de série de época, entendeu? O pessoal tá querendo entrar nessa vibe das séries, assim. Eu não sei se de época seria a palavra correta pra gente dizer. Seria época? Bem, sei lá. É antiga demais, eu chamo de série de época. Quando é série, por exemplo, assim, nos anos 20. Essas séries desse estilo, eu chamo de série épica. Isso. Melhor, série épica. Muito bem, Gui. Parabéns. É isso aí. De pau no cu. Que absurdo! Respeita a Aline, que acabou de chegar. Aline, você tá por aí? Não. Sempre tem esse plot, né, cara? Sempre tem esse plot de eu chamar a pessoa e a pessoa não falar absolutamente nada. Sempre tem. Mas vamos falar de coisa boa, então? Que é o spin-off de Pretty Little Liars. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Ravenswood. Essa delícia dessa série, que é um spin-off, mas que não tem nada a ver com PLL, exceto a showrunner, que é a Marlene King. Porque tem maldição, não tem nada a ver. E aí a ABC Family decidiu aguçar, né, a curiosidade dos fãs, né, que estão ansiosos para essa maravilha dessa série, divulgando o perfil dos protagonistas da série. Então vamos lá. A primeira dele é Miranda, uma mal-humorada e atraente órfã que aprendeu na marra as lições da vida. Por trás da sua inteligência e personalidade forte, a jovem de 17 anos esconde as mágoas do passado. Boom. Personalidade forte pra ABC Family, aquelas adolescentes rebeldes que faz tudo pra contrariar os pais. Isso é a personalidade forte dele. Então vamos ao segundo protagonista de Ravenswood. O nome dele é Abel, que é descrito como desconfiado e intenso. Também com 17 anos, o rapaz prefere ficar sozinho ao se relacionar com pessoas. Ao contrário de sua irmã gêmea, Olivia, uma garota popular e extrovertida, mas que diante dos sinistros acontecimentos na cidade, acaba se questionando sobre suas amizades. Mano, parece filme da Sessão da Tarde, só que com a diferença que a descrição do menino dá a entender que ele é punheteiro, mano. Essa é a diferença. Que absurdo! Que absurdo. Bem, aí eles deram uma sinopse um pouquinho mais detalhada de como é que vai ser a série. É o seguinte, a trama se passa em Ravenswood, uma cidade não muito longe de Rosewood, que sofreu uma maldição que afeta até hoje os habitantes do lugar. Eles só assistem série da CW da ABC Family, essa é a maldição. Né? Porém, 5 pessoas se veem conectadas por essa maldição fatal. Olha lá, mano, é The Secret Circle, mano, isso daí. É Malhação Conectados, então. E terão que desvendar os mistérios da terrível história da cidade antes que seja tarde demais para cada um deles. Boom. O que dizer dessa delícia? Nada, né? Que eu nem vejo Pretty Little Liars, nem tenho vontade. Tenho que dizer, tem que dar risada disso, porque eu não tenho outra reação. Você não gostou, Kaique, desses protagonistas maravilhosos? Mano, tudo eles têm 17 anos, né? Isso. É isso de fêmea. É. Provavelmente vai ser aqueles povo com cara de 40 anos fazendo menininha. Mano, vai ser uma piada. Eu quero ver isso daí, porque vai ser uma piada. Vai ser pior ainda por causa do lance da maldição. Meu Deus do céu. Mas vamos falar aí de um canal, que é o número 1 da televisão norte-americana, que renovou nada menos do que 12 das suas séries já para a próxima Fall Season. Né? A CBS liberou aí uma boa parte da sua grade já para a temporada 2013-2014, que tem aí Two Broke Girls renovada para a terceira temporada, Mike Molly renovado para a quarta temporada, NCIS Los Angeles renovada para a quinta temporada, Pessoas de Interesse para a terceira temporada, Elementar, meu caro Watson, para a segunda temporada, Havaí 5-0, quarta temporada, O Mentalista, que ainda 5. Não pegou... 5.0? É. Tá certo. O Mentalista, que até hoje não pegou o Red John, para sua sexta temporada, os Policiais de Sangue Azul, para a quarta temporada, e The God's Wife, para sua quinta temporada, né? Além de Amazing Race para a 23ª temporada, Survivor para a 27ª temporada e Undercover Boss para sua 5ª temporada. Você vai perguntar, ai, Eduardo, e The Big Bang Theory? Isso já estava renovado para duas temporadas, ou seja, ela automaticamente... Sim, cara, e eu tenho péssimas notícias para te falar, mas você é um poser, porque você não sabia disso. Tá? Aí Big Bang Theory já está renovada. How I Met também já está renovada para sua última temporada. Muitas pessoas agradecem, né? A CSI também já tinha sido renovada para a 14ª temporada. E NCIS também já tinha sido renovada para mais uma temporada. Fica as questões se Two and a Half Men vai ser renovada para sua 11ª temporada. Mas provavelmente nesse momento, quando a gente está aqui trocando essa ideia, o Ashton Kutcher está pedindo $1 milhão por episódio para poder fazer a nova temporada de Two and a Half Men, né? A gente não sabe ainda quem vai ser cancelado, mas é bem provável que Golden Boy, Vegas e Criminal Minds vão para a sacoleta nessa temporada, né? Cara, e já que tá falando disso, vale dar o destaque também pra CW, que lançou um vídeo promocional com todas as séries da grade e deixou de fora só Cut e Carrie Diaries. Carrie Diaries, que essa semana marcou a sua pior audiência, né? Fez 0. Tchau. Aline, vai ficar desempregada. Falando nela, será que agora ela está por aqui? Aline Carvalho! Tá ouvindo agora? Agora sim! Tô por aqui, vou ficar desempregada, não é? Mas tem Grey's Anatomy ainda por 10 anos. Não, por favor. Não. Não, Grey's tem que ser cancelado. Assim, tem que acabar. Cancelado, assim, a palavra é muito forte. Tem que acabar logo, né? Aline, mas tem tanta coisa boa vindo nessa Fall Season 2013, 2014. Tanta coisa boa, né? Você vê os projetos que as emissoras estão querendo, né, botar aí no ar, e você tem vontade só de arrancar os seus olhos, só isso. Quando você vê... Não, olha, ai, meu Deus, não gosto nem de pensar, de verdade. Ai, ai. Cada loucura que a outra. O que foi, Edu falou que ia arrancar os olhos. Ele parece até parafraseando Stephen King falando isso sobre a Redoma, a adaptação que disse. Quando as pessoas verem, os olhos delas vão cair. Eu tô com medo de cair por ser ruim. Mas Stephen King tá envolvido com o projeto, não tá? Tá envolvido. Mas isso vai ser mais pra frente. Mais pra frente eu faço as minhas reclamações quando estrear a série. Porque saiu um promo eu acho que há uma meia hora atrás, que tem umas coisas que eu não gostei muito. Entendi. Mas se a gente falou aí de coisas que foram renovadas, o grande mistério que perdura nessa temporada é se há salvação para Happy Endings. Se ainda há salvação para a série. Nessa última semana, o canal Acabo USA de Psych e Cover Affairs e outras séries demonstrou interesse em trazer a série para si se ela for cancelada pela ABC. O que deixou os fãs bem felizes e bem animados, porque ano passado teve uma história muito parecida, que Cougar Town foi cancelada pela ABC e resgatada pelo TBS, aonde, pro TBS, a série é um fenômeno de audiência. Então, eu como fã de Happy Endings, aliás, assisti os episódios de retorno de Happy Endings, e eles são muito bons, muito engraçados. Cara, eu tô muito na torcida para que o USA salve a série, sabe? Eu vou ficar muito, muito, muito feliz se a série continuar, né? Talvez com menos episódios, mas é um mal, mas que vai ser benéfico, entendeu? Mal de sair de uma emissora aberta e vai pra uma TV a cabo, às vezes vão ter até mais liberdade para falar coisas mais pesadas, mais engraçadas. Eu, assim, tô muito feliz, tô torcendo para que isso aconteça verdadeiramente, porque eu não quero ver Happy Endings cancelada, né? É, ninguém acompanha Happy Ending, só eu, né? Eu acho que sim. Que triste, gente. Coisa... É tão boa Happy Ending, gente. Vocês não sabem o que estão perdendo. Não, eu assisti o piloto, eu dei risada, mas é que na época não deu pra acompanhar, mas um dia eu ainda assisto. Nossa, muito legal Happy Ending. Muito legal mesmo. Mas o Netflix divulgou essa semana a data de estreia de Arrested Development, né? Quarta temporada da, da série, que foi salva pelo Netflix. Todos os episódios. Milagre de Deus isso, cara. Foi a coisa mais linda dos últimos tempos. E pra você que está aí, né, pensando na vida, como será que você vai acompanhar, né? Se você é assinante Netflix, todos os episódios estarão disponíveis a partir do dia 26 de maio, tá? Todos os 15 episódios vão estar disponíveis a partir do dia 26 de maio, né, no Netflix. Então, você que tem a conta aí, ou se você agora está triste porque o Netflix aumentou, né, a sua fatura em R$ 1,91. Se você está triste e não tem R$ 2,00 para pagar, então espere, né, aí outras formas. Espere o DVD, né? Espere o DVD, que a gente não... tem nada a ver com piratarias e coisas do tipo. Arrested, eu tenho vontade de assistir, mas eu não tenho tempo. Um dia talvez assistirei no futuro. Ouvi falar coisas boas, coisas muito boas da série. Está animado pra volta, Kaique? Então, é que eu não acabei de assistir até hoje, mas beleza. Tom! Ai. Mas eu tenho, cara, eu tenho que começar a assistir do zero, porque eu esqueço do que acontece na série. Eu tenho memória boa só pra outras coisas, não sei pra que serve a memória boa. Ah, entendi. Mas vamos falar então de uma coisa então que a Aline e o Gui vão poder falar com propriedade, que a querida, né, parece nem tão querida assim, Lena Gorda Dunham, rolou um desentendimento nos bastidores de Girls, né, ou de Grills, e o menino Christopher Abbott, né, que é o Charlie, namorado da Marnie, disse que está fora da série, Bull. E aí? Boom também, pra quem ainda nem viu, assistiu nada na segunda temporada. Não, mais além, eu só vi dois episódios dessa temporada, viu? Sinal de que tá bom pra caramba, hein? Bem, assim, a temporada... começou bem, né? A temporada seguiu bem e tudo mais, mas eu acho que lá pro episódio 6, desde o episódio que apareceu Patrick Wilkinson, que eu não sei mais o que era que tava acontecendo. Tudo era nonsense demais, era uma coisa... Aquilo não acontece na vida real, venhamos e convenhamos, minha gente. Então, eu odiei mesmo da série, me desanimei muito. Mas quem sabe eu volte pra terminar a temporada. Mas você que viu até o episódio 9, eu já tinha ouvido isso de que ela tinha perdido a mão, que ela meio que aloprou loucamente no final. Porque, na verdade, na primeira temporada, a gente tinha um enfoque em todas elas. E a Lena Dunham só deu enfoque na personagem dela. Todas as outras personagens ficaram, assim, rasas. Só a Shana era a mais engraçada, as outras, assim, eram só barriga de roteiro, não? Não funcionava pra nada. Funcionava pra nada. Que coisa, não? É, né? Né? Deixa ele mangar. Mas a Lena Dunham, pelo jeito, ela é muito doente mental. No Grammy, quando o fã, que ela foi, eu acho, de acompanhante do fã, não sei porquê, quando o fã ganhava, ela batia palma, gritava, pulava, fazia o carnaval. Quando eles perdiam, ela fazia cara feia. Eu não entendi aqui. Eu, hein? Que loucura. Ai, ai. Mas vamos deixar essa série maravilhosa de lado, que todos amam e ninguém vê? Mentira, né? 2 milhões de pessoas assistem. Eu não posso falar assim da série maravilhosa dessa. Mas vamos falar da série que as pessoas realmente assistem e que daqui a pouco a gente vai falar sobre o season finale dela, que é The Walking Dead, né? O AMC confirmou aí o Tyrese, a Sasha e a Beth como personagens fixos da quarta temporada dessa maravilhosa série, né, aonde... Maravilhoso escambau. Kaique, leia a ironia nas entrelinhas, Kaique. Mano, não mereço nem ironia, mano, depois dessa metade de temporada, porque... eu apoio o Kaique, viu? Que absurdo. E olha que eu defendi até um certo ponto essa outra metade da temporada. Meu Deus. Cara, a primeira parte da terceira temporada, Foi impecável, foi uma das foi melhores coisas do ano passado. Certeza. Eu falei, cara, The Walking Dead pode ter uma das melhores temporadas desse ano, ou a melhor, né? Mas depois do hiatus, mano, foi começou, tá, beleza, mas foi só decaindo. Aí chegou 5 episódios antes da season finale e começou a só encher linguiça e enrolação. Uhum. Quando você enrola e enrola, você cria expectativa pra isso. Chega na season finale, que estavam falando tanto que ia ter guerra, guerra, guerra, acontece uma guerra entre aspas. Michuruca. É. E fica meio episódio com a Andrea conversando com um cara morrendo em vez de se soltar. E ela morre de uma forma que vira piada, mano. Porque no episódio anterior, dois zumbis estão em cima dela e ela tem que matar os dois com uma faca. Agora o outro, quando ela já tá solta, ela é mordida. Não tem sentido nisso. Quer dar um fim à personagem? Dá um fim maneiro, um fim que honre pelo menos o que a personagem foi ao longo desse tempo todo. Ela não era uma T-Dog também. Tudo bem que ela podia ser chata ou o que for. Pra mim ela era uma das melhores, mas pra maioria ela era uma mala. Mas, cara, não tem sentido dar um fim tão tosco desse pra uma personagem com uma trajetória tão grande. É verdade, é verdade. Então tá aí o desabafo de Kaique Ieto sobre, né, a season finale de Walking Dead. Mais cenas no próximo capítulo, tá? É, vamos falar dessa maravilha que tá chegando aí, né? Ou não, vamos torcer, oremos. Que é o spin-off de Once Upon a Time, né, que ia se chamar Once Wonderland, e agora vai ser Once Upon a Time in a Wonderland. Tá aqui, puta que pariu, pra que um nome deste tamanho? Porque hoje nós vamos falar de uma série com um nome gigante também. A pergunta certa é, pra que um spin-off de Once Upon a Time, cara? Ah, porque todos então, querem saber o que tá acontecendo em Wonderland, né? Todos querem saber. Só que não, né? É, e assim, vocês que assistem Once Upon a Time, essa menina Alice, ela já apareceu na série? Nunca apareceu? Nunca. Nunca apareceu? Nunca. Ah, tá. Uh-uh. Eles confirmaram a tal da Sophia Lowe como a protagonista, né? Alice. Confirmaram agora também uma tal de Emma Rigby como a Rainha Vermelha. Rainha Vermelha. Né? Confirmaram agora também o cara que vai fazer o Coelho, né? O Valete também, confirmaram. E assim, gente, vocês que assistem, vocês estão com vontade de assistir isso ou vocês vão passar longe? Eu vou ver, não por ser Once Upon a Time, eu vou ver pela paixão que eu tenho por Alice no País das Maravilhas, pela obra do Lewis Carroll, mesmo sabendo das liberdades que eles vão tomar. Mas, na verdade, eu espero que vai ser uma merda, porque Once Upon a Time já tá uma merda. Um spin-off é a mesma coisa que já tá acontecendo com Pretty Little Lies. Eu vi um pessoal comparando e eu concordo. Se Pretty Little Lies tá uma merda, aí vem um spin-off de Pretty Little Lies. Aí Once Upon a Time tá uma merda, vem um spin-off de Once Upon a Time. A ABC, eu não sei o que tá acontecendo lá, acho que eles devem estar tendo aula com o CEO da NBC. Só pode, pra tá fazendo isso. É verdade. Eu nunca gostei de Once Upon a Time. Não, na verdade, no começo, no piloto, eu achei muito bom de Once Upon a Time. Só que a primeira temporada, pra mim, só teve 3 episódios bons, cara. E era clichê atrás de clichê. Era só furo ali na primeira temporada. Aí depois eu ouço falar que na segunda, um boneco de madeira morre eletrocutado. Aí eu dou graças a Deus que eu abandonei isso pra nunca mais voltar. É porque madeira conduz eletricidade, né, Kaique? Por favor. Claro. Ai, ai. Mas assim, a última notícia aqui desse nosso primeiro... Não, mas eu achei genial, porque eles desafiaram as leis, né, da física, da ciência, de tudo. Por que não, né? Por que não desafiar as leis da física? Por que não? E sem explicar, né, nada. Não, porque pra você entender a série agora, você tem que acompanhar... Torna mais genial ainda, porque ele fala assim, você público, você que vai adivinhar. Não, vocês sabem que agora tá tendo essa barra, né? Que pra você poder entender o que acontece Once Upon a Time, você tem que acompanhar o Twitter dos produtores, né? Porque senão você não consegue entender o que tá acontecendo na série. Você tem que... Escola Glória Pérez, né? Ah, é. A Glória Pérez fica dando lá seus pitacos lá sobre o que tá acontecendo em Salve o Jorge, né? Porque a gente tem que aprender a voar pra entender as coisas. Ô, Zé Guilherme. Pode falar. Então, explica uma coisa. Você que assiste até hoje, então você tem um certo tipo de fanatismo. Olha só. O que vende mais a Lana Parrilla? Que eu não consegui ver nada ela, incrível naquela atriz. Não. Se você tá numa série onde todos os personagens atuam abaixo do normal, como se fossem atores da Record, vou dizer mesmo, vou rasgar aqui. Olha o processo. Você vê uma atriz que... Você vê uma atriz que consegue ser superior a eles, então, pronto. Ela se torna a melhor atriz dessa pornografia. Cara, mas e a gente considera ela uma boa atriz. Eu tava todo mundo falando aí questão, que a Jennifer Morrison tava maravilhosa. Meu Deus, então, melhor interpretação. Coisa, por favor, um M pra Jennifer Morrison. Cara, eu acho a Jennifer Morrison, pelo menos até onde eu assisti, muito melhor que a Lana Parrilla, mano. Além de eu não achar tão incrível. O quê? Nem, eu não acho incrível. Eu não acho incrível a personagem da Lana Parrilla e nem ela. Tipo. É bom, mas não assim incrível como gostam de falar. Eu acho que é muito comum. Não é nada tão incrível assim. Eu não entendo o tanto fanatismo que tem em cima dela. É porque... na minha opinião é essa. Que, na verdade, todos os personagens de Spawn Time são meia boca. As atuações são terríveis. E nessa temporada está pior. Porque na primeira eu acho que eles se empenhavam mais. A Emily The Raven, que era excelente como a Claire em Lost... Ela parece, eu não sei nem dizer o que é aquela atuação dela como a Bela. É horrível, horrível, horrível mesmo. O pessoal falou assim, que ela só fica gritando, quem sou eu? Sou a Bela, quem é Bela? Tá uma merda, é uma merda. Eu devia ter deixado na temporada passada, mas como eu devia aqui no logado, eu não deixo mais não. Vou continuar com a review até que a série acabe. Eu acho que você podia trocar por The Client List. Deve ser muito mais interessante, né? Que voltou pra segunda temporada, as pessoas gritando no Twitter que tá maravilhosa a série. Né? Ai, mas vamos falar aqui da última notícia pra gente poder encerrar esse primeiro bloco do programa de hoje. Que é que Titia Ryan está desenvolvendo uma nova série. Tá de sacanagem comigo, né? Não, tô falando seríssimo. Já que The New Normal provavelmente. Eu tô pedindo pra você falar de True Blood faz uma hora. É porque True Blood é outra série que todos amam e ninguém vê, entendeu? Todos veem porque eu gosto. Cara. Muitas pessoas veem, cara. Ai, ai. Deixa eu falar da titia primeiro. Deixa eu falar que é titia. Tal que da sua parte falar que ninguém assiste. Deixa eu falar de titia primeiro, porque titia é prioridade nesse programa. Posso adivinhar, então? Ele viu a história da Daniela Mercury, se emocionou e vai fazer uma série pra ela. É muito parecido, porque, né? Titia está produzindo uma série junto com uma das showrunners de Dexter, né? Que vai se chamar Open, ou Aberto. Ai, meu Deus, tenho medo. Aberto, né? Que vai tenho certeza que é sobre abrir o armário, porque ele só faz coisas sobre games. Eu nunca vi um cara fixar tanto num tema que nem ele. Ai, ai, e é um drama, né? Focado na sexualidade e nas relações humanas, e que promete abordar o tema de forma contemporânea and realista. Ai, ai, esse projeto tá aí cotado para ser um projeto de TV a cabo, óbvio, né? Mas eu acho que titia vai conseguir colocar isso, sei lá, num FX da vida, né? Uhum. E assim, se é titia, eu vou assistir, fato. Pelo menos o piloto tem o compromisso de assistir série de titia. É. Também sou do mesmo jeito, eu vou mentir, esconder pra quê? É, não, o armário tá aberto, só sair eu, hein, que bobeira. E você, Linoca, vai assistir a série de titia, Linoca? Ah, eu vou, né, Ryan Murphy. Ele tá aí com American Horror Story, que apesar de Guilherme fala que é porque eu fico querendo não gostar não das coisas comentar. Que ele fala, mas não é. Enfim, até hoje eu não vi a final de American Horror Story, tá? Da segunda temporada. Mas eu gosto muito do trabalho dele. Dele o Norman é bacana. E, por favor, uma das melhores. Eu acho que ele consegue, sim, fazer esse tipo de coisa. Ele consegue agradar e eu confio plenamente no trabalho dele. Queria que Shonda Rhimes se espelhasse assim, né, sabe? O Kaique que tem preconceito com titia, né, Kaique? Você tem preconceito com as séries de titia, você não assiste. Não, cara, eu acho Nip Tuck uma série muito genial. Até a terceira temporada, né? Depois ele perde a mão. Até ele sai. Não, então. Até a primeira temporada de Titi também é muito boa. O preconceito é que ele consegue estragar as melhores coisas dele. Ah, cara, é porque o cara... Eu acho que se aplica a Nip Tuck, eu acho que a Glee você... Você continua assistindo Glee? Oi? Você continuou assistindo Glee? Então, eu abandonei na hora que terminou a segunda, aí falaram que tava muito boa. Eu voltei, só que não achei onde que tava boa, aí eu abandonei pra valer. Mas aí eu acho que é tudo uma questão de ter um apego maior com a série ou não, né, cara? E vemos e comemos, de tudo que eu tô vendo nesse ano, desde o ano passado, a quarta temporada de Glee está entre as melhores coisas. É verdade. Sem sombra de cara, Glee, pra mim, essa quarta temporada, até onde eu vi, estava praticamente sem roteiro. Eles colocavam música aleatória ali. Como não, não, que não, isso, ali. Cara? Não. Mas vamos ter, cara, tá vendo muito... outra série. A primeira temporada de Glee, a série era sobre as músicas que tocavam lá. Você vê, na primeira temporada eles cantavam músicas aleatórias que não faziam nem sentido com o que eles estavam fazendo. Na quarta temporada, a gente vê as músicas fazendo todo sentido com o que a gente vê no episódio próprio. Não, eu não vou lembrar vários episódios. O Greasy teve músicas com todos os dramas que estavam sendo passados. O episódio não, cara, de Natal, apesar de... As músicas aleatórias que eu quis dizer... Não foi que não teria sentido com o contexto ali. O que eu tô falando assim, muitas vezes eu vi ali eles colocando música, só música ali, tudo bem, tem a ver às vezes com o contexto, mas tipo, falta o roteiro ali. É, como que eu posso explicar? Tem música, mas história tem de menos. Cara, mas a história tá sendo bem conduzida. Sim, todos esses episódios que a gente assistiu aí foram o quê, Gui? 17? 17 episódios. 17 episódios nós assistimos, cara, a história... tá sendo conduzida desde o começo. É claro que uma hora o Ohio tem mais destaque, outra hora Nova York tem mais destaque, mas as histórias estão sendo muito bem conduzidas, cada um com o seu... Até Nova York, que ele tinha perdido a mão, até um certo ponto, agora que a Santana tá por lá, ficou excelente. Exatamente. Não, aí dessa parte aí eu já não assisti mais. Entendeu? É... Eu acho que Glee é uma série que tem um ritmo próprio, então assim, não tem como você comparar a condição de história de Glee com outro tipo de série. Eu acho que das séries que eu vejo, Glee ela tem uma condição única. Então acho que você tem que ver de uma forma que é diferente das outras coisas que a gente assiste. E eu tô gostando muito da quarta temporada. Assim, sobre, por exemplo, a segunda temporada pra mim foi horrível, e foi quando eu deixei Glee. Eu deixei... Era realmente isso que o Kaique falou sobre... Ah, não tinha, realmente, não fazia sentido nenhum. Era uma série sobre música. Era 5, 6 músicas por episódio. Sabe? Nada funcionava. Eu acho que deve ter tido uns 8 tributos na segunda temporada, se brincar. É verdade. Era muito ruim, muito ruim. Aí eu deixei Glee. Até que disseram, não, tá boa, vamos voltar. Aí eu terminei a segunda com muita fé e força. E tô aqui até hoje, eu não me arrependo. Eu acho que gosto muito de Glee, é uma das que eu mais gosto. E eu acho que é isso, é o sentido de como ver a série. Eu acho que até hoje Glee tem muito preconceito por causa disso. As pessoas veem de uma forma diferente, que não é pra ser vista assim. Enfim, eu acho que Glee é uma coisa que tem muita coisa pra gente conversar e tudo mais. Mas, logicamente, é ponto de vista. Eu acho que cada um tem direito de achar uma coisa. Uhum. E o bom é isso, né? É verdade. Mas, Kaique, você que tá aí, todo nervoso, se tremilicando, fala de True Blood. Fale de True Blood. Fale sobre a volta dessa série maravilhosa. Então, tem a grande notícia que vai ter mais um cara pra comer açúcar. Olha só! A moça já deu pra cidade inteira e vai surgir mais um. Ou seja, o True Blood não cansa de fazer a fada rodar. Ai, que safada, na verdade. Que horror, a safada, né? Ai, mas eu acho que tá todo mundo super curioso pra ver o que é Bill, né, todo revestido de geleca de morango, o que ele vai fazer, né, na volta... Foi plágio de Carrie, é estranho aquilo. Ah, é? Assim, eu tava até comentando com a Aline essa semana, o povo fala mal de True Blood, ninguém gosta, mas eu vou continuar assistindo aquilo até o fim, porque eu tenho um apego tão grande por aquele bando que tá naquela cidade, que eu não deixo até por nada. Olha só. Não. Também não deixo não, pelo amor de Deus. Quando é que eu vou deixar pro bando? Trouxe até agora? Vou deixar não. Eu acho que a maior parte do preconceito de True Blood é porque o pessoal fala, tipo, é da HBO, fica com isso fixado na cabeça. É. Só que esquece que True Blood é uma série que não é do perfil da HBO. Ela só tá lá até hoje porque ela foi um sucesso de audiência. Uhum. Isso mesmo. É verdade, é verdade. Mas aí já comentou as notícias dessa semana. Mais informações, acesse lá logado.com, que você vai ficar por dentro de todas essas novidades. Lá tem muitas novidades de cinema, que a gente não fala aqui também, essa coisa. As novidades de cinema. Essa semana saiu trailer de Carrie a Estranha, de o grande Gatsby, que é muito legal. Que trailer legal, que trailer bacana. E o grande Gatsby vai ter música pra caramba, né? Original. Incluindo Sims. E Florence and the Machine, Lana Del Rey. Lana Del Rey, tá? Obrigado, dormirei durante o dia. E dia 19 agora tem a estreia tão esperada de Evil Dead e a Morte do Demônio. Sim. Essa eu tô esperando, tem especial no Cine Alerta de semana que vem, eu tô já fazendo a propaganda. Cara, esse eu quero ir no cinema assistir, vai ser muito bom. Tomara muito, que muito seja, né, cara? Não, a crítica tá sendo favorável. E quando a crítica é favorável a um filme de terror... Um filme de terror, assim, eu confio no Sam Raimi, né, até porque o Arrastem para o Inferno, eu gosto demais desse filme também, do Arrastem para o Inferno. Muito dele. É o pai, né? Desse gênero. Ai, tô vendo aqui a citação que o Kaique mandou no chat para mim, né? Sobre uma das frases que eu mais falo no programa. Né? E também saiu o trailer de Gente Grande 2, né? Sem Rob Schneider. Olha só. Que barra. Sem Rob Schneider. Um dos atores favoritos do nosso querido Leonardo Lopes, que não está aqui, está nos States. Né? Divano nos States. Ontem teve a pachorra de me mandar um tweet dizendo que estou assistindo Happy Endings ao vivo. Me inveja. Tá certo, tá certo. É isso mesmo, é isso mesmo. Ai, ai. Vamos falar de coisa boa, então. Vamos falar de Hugo Tira Top Term agora, ou de Tech Picks. Mentira, vamos falar. Vamos falar das séries que... Eu acho que esse teu programa tá uma baixaria. Ai, ai. Ai, ai, baixaria, baixaria. Tira essa mulher daqui. Tira essa mulher daqui. Ah, não quero mais, não gostei. Baixaria é você. Novo ramo da ofensa, né? Baixaria. Novo ramo de ofensa. Ai, ai, vamos falar então da season finale de The Walking Dead. Essa season finale que... Cara, pelo que a gente viu... Ninguém gostou da season finale. A season finale mais anticlimática da temporada. Um né? Carpilha. Eu já falei tudo que eu achei dela. Foi ridículo a season finale. Né? A série que veio tendo até o seu hiatus excelentes episódios. Uhum. Quando voltou do hiatus, voltou num clima mais tranquilo, mas a gente relevou, falou não, eles estão... reorganizando a história depois que a série deu uma crescida, né? É o padrão AMC, que dá uma queda, depois a série ganha ritmo de novo. Só que não aconteceu. Teve aquele episódio chatíssimo da DR, do governador com o Rick. O episódio patético da Andrea fugindo o episódio inteiro para no final o governador falar, te peguei, cachorra, volta. Cara, lá. Não, vale destacar que ela podia ter pegado a caminhonete dele. Não é? Ou seja... Uma personagem que eles sempre quiseram mostrar como inteligente faz um ato de burrice atrás de burrice atrás de burrice e termina morta de uma forma mais burra ainda. Sim, ridículo. Pode falar aqui. Eu não detesto fazer isso, mas não tem como fazer. Comparar, eu não gosto de comparar adaptações, mas eu sou... Uma das minhas maiores tristezas com The Walking Dead foi o que eles fizeram com a Andrea. André era uma das personagens mais sensacionais da HQ. Ela tá viva até hoje na HQ. Ela é o par romântico de Rick atualmente na HQ. Quem não lê HQ já tô dando spoiler, mas tudo bem. E eles pegam, cagam a história de Andrea. Andrea foi excelente na primeira temporada, a relação dela com a irmã dela. Colocaram ela pra ficar com Shane, cortaram a relação dela com Dale, tiveram que matar o Dale por isso. Ninguém suportava mais Andrea, tiveram que matar Andrea por isso. Eu acho que eles perderam a mão totalmente em The Walking Dead. Não, eu não culpo o Glenn Mazzara, muita gente tava esculhambando ele. Ah, foi ele que roteirizou a season final, a culpa é dele. Não é. A culpa é do Kirkman, do criador da HQ. Ele tem medo, ele tem o mesmo problema que Shonda Rhimes. Ele teme que a série seja maior do que o produto original, como Shonda Rhimes teme que Grey's Anatomy seja maior do que ela, e ela faz as merdas que faz para que todo mundo bote o reconhecimento para ela. No The Walking Dead acontece a mesma coisa. Por ter medo que o povo dê mais valor à série do que à HQ, quando Robert Kirkman, quando vê que a série está tomando umas decisões legais e tudo mais, ele corta. Foi assim porque o Frank Darabont saiu, é assim porque o Glenn Mazzara saiu. Do mesmo jeito, não sei se vocês perceberam, a segunda metade da segunda temporada, ela foi praticamente encabeçada pelo Glenn Mazzara. E a primeira também, dessa terceira temporada. Nessa segunda metade da terceira temporada, não tem dedo dele de jeito nenhum. É o dedo do Robert Kirkman com a produtora principal. Ou seja, a culpa é deles e eu estou muito triste com The Walking Dead. É. Cara, tem a questão também que a Andrea era um par e tanto com a Michonne, né? Na HQ. É, e acabou que, sei lá, eu achei que foi tão estúpida essa decisão de matar a Andrea. Acho eu que também. Sabe, acho que ela tinha. Que tinha. Cara. Eu não vou conseguir. Eu não vou cortar, vai ficar na edição. Essa é culpa. Ouvinte de Aline Carvalho. Já indicando a música de encerramento, viu? Mas é que tu não gostou. Porque, ouvinte, eu recebi aqui no Twitter agora há pouco. Eu vou ter que botar isso no post do podcast. Que no iTunes você pode comprar 3 belíssimas canções de Inês Brasil. E uma dessas canções se chama Faniquito Acesso. Ai, então olha no post. Porque vai ter aí o faniquito aceso pra você poder comprar. E quem sabe, se a gente achar, pode ser que ela role durante o podcast. Pode ser, não sei, vamos ver. Ai, ai, mas voltando ao Walking Dead, eu achei assim que foi tão desnecessária a morte da Andrea. Acho que ela poderia ter um arco maior na quarta temporada, assim como explorar ela voltando pro lado do Rick e do pessoal da prisão. E outra coisa que me incomodou na season finale foi, tipo, o governador levou 500 pessoas pra prisão, eles entraram jogando Call of Duty, né, destruindo as torres, destruindo as paradas todas, de repente, meu irmão, duas pessoas acabam com todo mundo que tava lá pra poder matar o pessoal da prisão. E aí ele tem um ataque de perereca louca e mata todos os figurantes dois sem fala da série. E aí entra com os caras no Jeep lá e parte rumo ao sol. Por quê, gente? Só pra eles poderem, no dia seguinte, a AMC botar a notícia de que renovou o contrato com David Morrissey. Sério, não era muito melhor terminar o arco do governador agora e desenvolver alguma coisa pra quarta temporada? Por quê? Porque tá errado, decisão equivocada. Ah, o personagem foi legal? Foi. Mostrou, trouxe uma coisa nova pra série? Trouxe. Mas, cara, você teve 16 episódios pra mostrar esse personagem, fazer o conflito principal se desenvolver, e você dava um desfecho e desenvolvia uma nova situação. Agora vai prolongar o arco do governador, o arco, cara, da prisão. A questão é que The Walking Dead não consegue ser usado. Eles tentam, mas não consegue. Tanto que, mais uma comparação tosca fazendo da HQ com a série, é desnecessária, mas tudo bem. Na HQ, a filha da Lori, e a Lori morrem com a invasão. Eles não conseguiram fazer isso. A tortura da Michonne com o governador é mil vezes pior do que acontece na série. Eles também não fizeram. Eles não conseguem usar. Sabe? É... Falta aí o Neymar aparecer e assim, Edu, alegria pra ele. Uhum. E assim, Edu, você até falou aí do David Morrison. Eu, sinceramente, achei ele... Eu até tava animado com ele na primeira metade, mas depois eu achei o governador uma decepção. Eu esperava ele muito mais cruel, um vilão muito mais marcante. E quando você para pra pensar, o próprio Shane era mais incômodo do que o governador. É verdade. Cara, o governador era um dissimulado, porque ele não consegue nem controlar as próprias ações dele. É, isso mesmo. Assim, eu acho... E voltando... Pode falar. Não, pode falar, cara. Pode falar. Pode concluir o raciocínio. Não, é que eu ia botar na questão da Andrea. Termina do governador. Então, eu achei isso muito desnecessário. E agora, o que, que eles vão criar com o Rick lá brincando de Woodbury na prisão? Levou aqueles milhões de pessoas pra prisão. Sim, a minha esperança pra quarta temporada é que o Carl vire o motherfucker, ele tapa na cara do Rick e fala: quem manda nessa porra agora sou eu. É só o que me resta esperar. Né? Ele vira pra todo mundo e fala assim: isso não é uma democracia, eu que sou mando aqui agora. Porque, cara, eu assim, não estou dizendo, ouvintes, pelo amor de Deus, ouvintes mimizeiros, não estamos dizendo que a série é ruim. Nós gostamos da série. Nós estamos dizendo que o arco final, os episódios finais da temporada, eles, poxa, destoaram totalmente do começo super empolgante que a gente teve. Entendeu? Mas fala aí, Kaique, da Andrea. Então, era uma das minhas personagens prediletas, cara, da primeira e na segunda temporada. Depois da morte da irmã dela, a personagem só cresceu. Aí, na segunda temporada, beleza, ela continuou crescendo. Colocam ela na terceira. Não, termina a segunda ela com a Michonne. Você pensa o quê? Nossa, agora ela vai ser foda, porque com uma ninja, espadachim, loucona, vida louca. Mas não, chega na terceira temporada. Enfiam ela em Woodbury e colocam ela que nem uma sonsa lá, cega, não vendo nada que tá acontecendo naquele lugar. Aí depois tentam redimir ela, não conseguem, aí então, um fim de merda pra personagem. Ah, é complicado. Vamos aguardar a volta de Walking Dead. Ah, e parafraseando a Aline aqui, é ruim sim, cara. É ruim. Infelizmente é ruim. Só salvou a primeira e a primeira temporada e a primeira parte da terceira. Porque a segunda. Também, concordo com você. A segunda, cara, temporada e a segunda parte da terceira temporada foi só encheção de linguiça, infelizmente. Não, a segunda temporada é uma série de imagens e silêncio insuportáveis. Eu lembro até hoje que era metade do episódio reservado a Lori e a Andrea lavando roupa e estendendo o varal. E eu lembro também da cena que a André, tipo, tava andando uma caminhonete com vários corpos, caiu um braço, a André descia, passava 10 minutos que ela tava correndo, aí ela pegava o braço, voltava, mais 10 minutos pra ela voltar, colocava o braço dentro da caminhonete, entrava dentro dela e a caminhonete ia andando. Qual que é a necessidade dessa cena? Nenhuma. Mas, assim, eu acredito que todos nós vamos assistir a estreia da quarta temporada pra ver o que isso vai dar, né? Acho que não, hein? Olha só. Surgiu. Não, gente, já fui pra luz, já. Deixei isso, pelo amor de Deus. Mas Gui e Kaique vão assistir o começo da quarta temporada. Eu não abandono, não. Eu ainda tenho esperança, mano. Eu tenho esperança que o criador da HQ vai desconfiar e vai dar um chute na bunda dos caras da série. Mas vamos aguardar então a volta de The Walking Dead no segundo semestre desse ano. Mais uma série que voltou agora, nessa última semana, que todos ficam loucos, todos gritam no Twitter, que é muito boa, que é muito legal, que é muito maneira, muito matuta, que é Game of Thrones, né? Voltou aí pra sua terceira temporada, num episódio sensacional, maravilhoso, espetacular, nota 1200. Bem, ó. Né? Como disseram já aqui nesse cast que eu sou putinha da série, porque eu li os livros e gosto da série, eu vou deixar a Aline falar, por causa que ela não leu os livros e é muito fã da série. Ai, ai, eu acho que assim, vale a gente só parabenizar o esforço da HBO Brasil, né, que disponibilizou o episódio simultaneamente com os Estados Unidos, tanto na versão legendada como na versão dublada, e ainda abriu o sinal para todas as operadoras de TV por assinatura para o pessoal poder acompanhar. né? E ainda assim o primeiro episódio se tornou o mais baixado, né, da história. E então, Aline Carvalho, fale sobre essa maravilhosa season premiere de Game of Thrones. Ah, eu gosto muito da série, e ao contrário, assim, da maioria das pessoas, eu não li o livro. Da maioria das pessoas que defende muito a série, quer dizer. Eu não li o livro e eu simplesmente amo a série. Não tenho o que dizer. Eu achei a volta muito boa, embora... Não, não sou putinha. Tá, sou putinha da série. Como muito, muito, muito fã da série, eu dei um 9. A volta, embora mereça um 8. Eu admito. Assim, eu acho que realmente a volta foi morna, de fato, mas nem por isso a série deixou de ser grandiosa como é. Foi um morno negativo. Não foi um morno negativo, pelo contrário. Foi um morno bom de se ver. Eles, assim, muita gente reclama, Game of Thrones tem muito personagem, muito não sei o quê, e lá vai, eu não entendo mais nada. Eu acho que eles fizeram uma coisa muito boa nesse primeiro episódio. Eles resgataram todas as histórias. Eles deram uma revisão geral, todas as histórias, e isso não ficou chato. Isso não ficou gritante, não ficou berrante. Uhum. Eu achei muito bom. Porque tinha coisa que você olhava e fazia, meu Deus, de onde vem isso? Aí eles vinham e puxavam na sua memória. E, tipo, eu achei isso genial. Eu também. Eu achei muito bom. A produção, como sempre, perfeita. Fotografia, os personagens. Adorei o pessoal além da montanha. Adorei, adorei. E pra mim, como eu até comentei com o Guilherme, pra mim a trama mais chata que eu ainda acho é a trama de Daenerys. Mas aí eu até tava conversando com o Guilherme e outros amigos da gente que leram o livro. Eu acho assim, quem lê o livro acaba tendo uma visão melhor do que vai vir por Daenerys. Eu acho que quem não leu acaba vendo durante essas três temporadas, né, que não sai do lugar. Que assim, tudo bem, ela melhorou assim em alguns aspectos, mas assim, pra quem não leu, que não sabe o que vem pela frente, que não sabe o que Daenerys vai passar, sabe, eu acho que falta essa visão. É diferente pra quem leu. É, mas, o, assim, problema tá na, o problema tá na própria Emilia Clarke, porque ela não é expressiva, ela não tem essa simpatia toda. Ela tem problema com CGI, que ela não consegue olhar pros dragões direito. Não, uma coisa, tipo, ela entra em cena, eu já durmo, porque é muito chato. Essa assim é a Shakira Garopeira? Essa assim, eu acho que eu vou ser crucificada por muita gente. Tem gente que ama, Leandro é um deles. Ah, meu Deus, Daenerys, putz. Olha, eu não tô nem aí pra Daenerys. Pode falar mal, pode falar mal. Não tá aqui hoje não, pode falar. Não, eu não gosto. Assim, eu espero muito que Daenerys tenha uma puta de uma história lá pra frente. Eu sei que ela vai ter. Mas até agora, gente, olha, tô nem aí pra ela, pra aquele dragão dela. Pra mim, tanto faz. Não tô nem aí. Agora, em compensação, como eu falei, adorei Além da Muralha. Gostei muito. Porto Real, por mim, era o episódio inteiro em Porto Real, gente. É que, os Lannisters são ótimos. São ótimos. Gente, todos. Porto Real agora tem uma personagem, Margaery, que já deram até o apelido pra ela. Margaery Teresa de Calcutá. Gente, muito bom. Muito bom. Porto Real foi perfeito, perfeito. Acho que só o que eu tenho a falar realmente. Ah, também uma coisa que eu não gostei, eu não gosto, é a história do Robby, que tá muito chato. Ele é muito. Ah, eu não sei. Não me importo com ele. Mas o episódio foi bacana, foi muito bom. Game of Thrones tem uma produção maravilhosa, é uma coisa cinematográfica. Eu acho que eu olho, eu não consigo ver série que trate da maneira que Game of Thrones trata a sua produção. Eu não consigo ver. É tudo, sei lá, por eu gostar tanto da série, eu me emociono vendo, porque é muito bonito. É tudo, você vê que é tudo muito caprichado. Os atores são muito caprichados. Tudo, tudo. Só não sobra o dinheiro pra pagar o salário da Lena Headey, né? Pois é, coitado, que arrasado. $5 na conta, coitado. Eu acho que a gente tinha que fazer um crowdfunding pra poder enviar um dinheiro pra ela. Eu fiquei chocada, sabe? Mano, eu acho que seria uma boa jogada se ela, tipo, fizesse uma continha no PayPal e colocava no Twitter lá, pessoal, me ajudem com doações. É porque ela não usa cabeça. Ah, é. Telelena, né? Coitado. Tá passando mó barra. Ai, ai. O Gui também gostou da volta, né, Gui? Gostei. Como eu já disse, né? Em termos de escala de produção, a série voltou de um jeito que... Na primeira temporada, a gente via que tinham cuidado da HBO, um certo esmero, mas agora os efeitos especiais foram além. O gigante que apareceu na premiere de Game of Thrones faz vergonha a gigantes, por exemplo, que apareceu em... Nesse último filme do Bryan Singer, que os gigantes são terríveis. Jack! É um filme bem mais caro. O gigante inserido em Game of Thrones foi excelente. Mas não só isso. Pensei que você ia comparar com Deus Sapão na Terra. Eu também achei que ele ia comparar com Hurley. Por favor, né? Vamos evitar poluir um bloco de Game of Thrones. Mas assim, né? Não é só de efeito especial que vive a série. Tem personagens excelentes. E é esse apego que eu tenho aos personagens de Game of Thrones que eu não tenho com a maioria daquelas pessoinhas que estão em The Walking Dead. É isso que me faz gostar de Game of Thrones. Esse agora apego... eu preciso fazer um... Pode falar. Pode falar. Não, eu termino. Ai, senhor! Não, é isso mesmo, é esse apego. Então, eu ia fazer uma confissão. Eu baixei a segunda temporada pra revisar, assistir, pra ver a terceira. Só que vocês dois fizeram tanta putice que eu acho que eu não vou fazer mais isso, não. Eu acho que não precisa. Eu acho que eles apresentaram bem o primeiro episódio. Dá pra você lembrar bem das coisas. É. Então, mas é porque eu não lembro se eu assisti o último episódio, se eu não assisti. Eu nem lembro. Ah, Kaique, aí fica difícil. Kaique, eu lembro que você reclamava horrores da temporada. É, eu reclamava mesmo. Uma cena que eu lembro muito bem é porque, tipo, chegou uma parte de Game of Thrones que eu nem ligava mais pra série, porque tava muito tediosa aquilo. Não por causa dela ser lenta, mas porque tava em encheção de linguiça mesmo. É que nem o caso de The Walking Dead. Teve aquela cena do... Foi o Rob, nem lembro mais o nome desse personagem. Acho que nem quem assiste lembra o nome dele. Por favor, nem Game of Thrones. Pior pesadelo, pode se comparar a The Walking Dead. Por favor. Não, pera. Não é a comparação do enredo. Só tô comparando em termos de encheção de linguiça. Ah, tá. É, tipo, teve a cena que o cara lá... A mulher ficou se esfregando nele no meio da neve. Isso por quê? Por uns 5 minutos? Foi uma cena desnecessária, coisa que podia ter feito em 30 segundos. Ali, tipo, tinha muita cena que enrolava pra nada. Que era o mesmo caso de The Walking Dead na segunda temporada. E a gente, assim, né? Que esfrega de 30 segundos não é muito bom, não. 5 minutos. Não, mas se fosse um esfrega que é um esfrega ali com substância, mas mano, eles... Foi uma coisa muito tosca aquilo lá. Ai. Ficou até um clima assim, né? Sei que as pessoas ficaram sem palavras. Né? A galera ficou sem palavras, né, cara? Meu Deus do céu. Mas a verdade é que Gui e Aline estão animados aí pra essa terceira temporada, né? Estão animados pra quarta temporada, quinta temporada, sexta temporada, né? De Game of Thrones. Não, eu tô... Assim, oi. E pra sua infelicidade, eu vou assistir principalmente pela Daenerys, tá? Pode chorar de recalque. Tudo bem. Eu não tenho nada contra quem gosta da Daenerys. Eu só não... Não é que eu não goste dela, tá? Bonitinha, tá? Mas ela é... Tá, não vou entrar em detalhe, porque eu vou esculhambar, coitada. Deixa. Meu Deus. Não, mas é, ainda sobre o que Kaique falou sobre a segunda. Realmente eu concordo que a segunda temporada ela foi inferior à primeira, de fato. Mas assim, eu acho que... Eu continuo achando que não perdeu o brilho. Eu continuo achando que... eu gostei muito. Mas assim, eu não li o livro, Guilherme, posso falar melhor. Mas o segundo livro realmente ele é muito maçante. Eu tentei começar a ler. Eu li o primeiro livro todo. Mas eu tentei começar a ler o segundo e eu não consegui, eu simplesmente não consegui. Era realmente tudo muito, sabe, muito devagar, muito maçante. Guilherme pode falar melhor sobre o livro, né? Mas, não sei, pelo que eu soube, eles conseguiram adaptar bem a segunda temporada. Para o material do segundo livro, por exemplo. Não sei, eu não tenho parâmetro nenhum, né? Então. Porque eu não gosto de ler, não tenho a menor vontade de ler os livros, que são muito grandes. E a série é aquele caso, né? De amor, né? Amor com o meu sono. Toda vez que eu penso em assistir, eu já durmo, né? É verdade. muita gente que viu a segunda temporada falou que a segunda temporada era sonolenta, e aí nego fica, ai meu Deus, o fogo vivo, ai, a batalha que não sei o quê. Não fala do episódio fogo vivo, não fala. Aí disseram que a temporada só valeu por causa desse bendito desse episódio, que foi o Blackwater. Não, foi assim também não, por favor. Tá? Vamos falar, chega, não quer mais falar de Game of Thrones. Então, pra mim não sair de hater, deixa eu falar, mano. Pra mim não sair de hater, a primeira temporada eu gostei muito, pra mim foi muito boa, mas a segunda não. A segunda é ruim, Kaique, a segunda é uma temporada ruim. É só, querendo ficar bem com os ouvintes, não quero sair de hater, quero ficar de bem com os ouvintes. Ai, ai, tá certo então. Então... Mais pra frente a gente fala de Game of Thrones, desenvolvimento dessa temporada maravilhosa. Afinal, agora são 10 episódios, né? Faltam mais 9 semanas ainda, né? 9 semanas de amor com Game of Thrones. Mas, essa semana a gente teve estreia, né? Duas estreias aí chegaram nossos computadores, nossas televisões da vida. Uma é uma série com o maior nome que eu já vi de série na minha vida. Eu só vou falar o nome dessa série uma vez apenas. Não falarei mais, que é How to Live with Your Parents for the Rest of Your Life, tá? Série... Eu já dormi no nome, né, gente? Eu não ia ver essa série, por favor. A série é dos criadores de How I Met, né? How I Met Your Mother. E conta uma história detalhe, que... Detalhe, porque eles têm tendência de pôr nome maior e cada vez maior, né? Sim, eu fico imaginando na série que vai vir na próxima temporada, né? Mano, e falando nisso, não tinha The Goodwin Games, uma coisa assim, que eles iam, que eram dos mesmos criadores também? The Goodwin Games estreia em maio. Ah, tá, porque eu tava querendo assistir, mas pra mim que era agora, na mid-season. Não, estreia dia 16 de maio, os seus únicos 7 episódios. A Fox não curtiu muito, até porque as comédias da Fox esse ano não foram muito bem das pernas, né? E pra quem não sabe que se trata essa maravilhosa série, conta a história da Polly, né, que é a menina de Scrubs, que se separou do marido e vai com sua filha morar na casa de papai e de mamãe. Só que papai e mamãe são pessoas maluquetes, curtem fazer suruba, troca-troca e coisas do tipo. E aí você tem... e aí você tem uma série de situações... que você já viu em qualquer outra série, que tem uma mulher que vai morar com os pais, ou que tem pais intrometidos, que pais fora do comum, e que tem uma criança pseudo-esperta, né? Mais uma vez, mais do mesmo, eu particularmente não ri de nada nos 21 minutos e 32 segundos do episódio. Eu não ri de absolutamente nada. Eu achei tudo muito forçado, a protagonista é muito chata... A relação dela com a mãe é uma relação tosca, falando assim. Ah, porque você não cuidou de mim quando você era criança. Ai, quando eu era criança você só queria ir para as farras, para bagunça, para night. Ai, mas eu não vou fazer isso com a minha filha, sabe? Aí tem o marido mongol, tem o irmão do Raymond como o padastro maluquete. Gente, sinceramente, passem longe de How to Live. É chato demais, não é divertido. Tem gente que gostou, mas tem maluco pra tudo, né? Tem gente que tá gostando de The Following. Então, tem gente que tá gostando de The Following, né? Então, assim, se vocês... Vou até recomendar pros amiguinhos aqui da mesa. Cara, não percam seu tempo com isso, até porque isso vai ser cancelado. Aí todo mundo fala, não, mas Eduardo, a estreia foi 8 milhões com 2.9. Gente, a série estreou depois de Modern Family e foi... O piloto, ela não vai se segurar na audiência. Escutem o que o Steve tá falando. Pessoal, mais uma dica. Qualidade não tem a ver com a audiência, tá? Exatamente. Vê aí The Neighbors que vai ser renovada. Ai, meu Deus. Tem The Walking Dead aí também. Né? Olha só. The Walking Dead serve de exemplo a tudo. Veja só. Ai, ai. Mas o... Não, e podemos citar também a clássica Little Liars aí, que vai pra o quê? Quinta temporada? PLL já tá renovada até a quinta temporada. Não, até a própria, a gente falando de comédia, a própria How I Met Your Mother, ela já vem mal das pernas há umas boas temporadas. Então, assim, continua aí, firme e forte, enfim. É verdade. E, assim, acho que nenhum de vocês ficou interessado com esse plot maravilhoso, essa série delícia, né? Eu já tinha deixado essa série de lado quando a Aline falou, Guilherme, vai ter uma série que vai estrear, que o título da série é quase uma redação de Enem. Aí eu disse, vixe, não assisto não. É, eu tinha esquecido, Gui, eu tinha esquecido. Eu só lembrei dessa naba porque eu tive que... chegou a pauta do spin-off e tava lá. Aí eu falei, ih, tem que assistir essa bugaria. E aí eu acabei assistindo. Mas não valeu a pena. Mas a próxima série que a gente vai comentar valeu a pena. Foi uma boa estreia. A gente tá falando de Hannibal, a nova série da NBC. Nova série da NBC. Nova série da NBC, que é um prequel, né? De Dragão Vermelho, que já é um prequel de Silêncio dos Inocentes. Não, é o prequel do prequel. É onde a gente vê o agente Will Graham, né? Que é o Hugh Dance. Resolvendo alguns casos ao lado de seu parceiro de crime, Dr. Hannibal Lecter, que é ninguém menos que um comedor de carne, né? Um canibal, né? No cinema muito bem defendido por Anthony Hopkins, e agora é defendido pelo menino que eu não vou falar o nome dele, só sei que ele é sueco, que o nome dele é muito complicado. Mad Milkins. Olha que bonito, eu adoro ter pessoas que sabem fazer as coisas no programa. Ele foi vilão do 007, não foi? O cu deter. O Le Chiffre. Ele foi o Le Chiffre do Cassino Royale. Eu adorava. Ele foi o vilão do Cassino Royale, muito bem. E assim... o episódio piloto é bem, bem bom, bem construído, bem roteirizado. As atuações são muito boas, tanto do Hugh Dance quanto do menino sueco. Mad, entendeu? Não vou ficar falando esse nome, Gui, não tem condição. Chama só Milkins, pronto. Eu vou falar sueco, vocês sabem que é sueco, né? Cara, presta atenção, mas. Seus Milkins. Ah, entendi. Nem querido Morpheus conseguiu estragar o piloto da série, né? Era o que eu tinha medo. Porque Lawrence Fishburne é Lawrence Fishburne em qualquer coisa que ele faz. É verdade. Nem ele conseguiu estragar o piloto da série. E assim, eu achei bem legal. Aquelas cenas onde o... Tem spoiler, tá? Desculpa. Onde o Will... Ele emula o que aconteceu na cena do crime. Sensacional. Me lembrou muito Unforgettable, porque é o mesmo estilo que é feito na série, quando a menina lá... Ai, meu Deus, eu não vou lembrar o nome dela. A ruivinha. Era loura e agora é ruiva. Era loura e agora é ruiva. A menina de Without a Trace, que pegava lá o Anthony LaPaglia, né? Ah, lembrei, Pop Montgomery. Ela tem quando ela faz a reconstrução do crime na mente dela, as coisas foi muito parecido com o Will emulando os crimes. E assim, achei muito legal, achei bem bom, mas assim, vou assistir o segundo e terceiro episódio para que não aconteça a decepção como uma certa série da Fox, né, que teve o piloto Tecneco, né, ficou louco, pô, subiu, grudou no teto, que era a melhor coisa que eu tinha assistido na televisão. E depois o negócio não ficou tão bom assim. Tem a questão de que a série estreou com uma audiência baixa. E a tendência no segundo episódio é abaixar a audiência. Então, pode ser um sinal aí de que o cancelamento vem cedo. É, verdade. Ou não. A série estreou com 4,9 milhões, né? E 1,4 de demo, que é um número fraco. Pra NBC, cara, mas, né? Apesar que a NBC tá bom, né? Porque ultimamente a NBC, se não fossem as comédias e The Voice, ela estaria na mesma situação que a atriz de Game of Thrones. Aí eu pergunto pra você, cara, que comédias da NBC que tem audiência satisfatória? Parks and Recreation. Não, eu falo assim, de qualidade. Ah, tá, porque de audiência nada na NBC. Mas até que uma audiência boa. Acho que as únicas coisas que salvam de audiência... Até eu no meu comentário agora, mas Parks não tem uma audiência... Cara, as únicas coisas que salvam ali na NBC de audiência atualmente é o The Voice, Revolution e Chicago Fire. São as únicas coisas que estão salvando na audiência ali da NBC, porque o resto, Brasil, cara, mas... já entregou pra Deus. É porque eu não vejo muito... Não vejo muito sobre audiência, mas Parks tem... não é, eu acho, tão ruim assim a audiência. Tá bem fraca, cara. Tá com um ponto de demo. Tá bem fraca. Tá bem, bem fraca. É porque eu não dei. Tá bem fraquinho. Mas e aí, Gui, suas primeiras impressões sobre o piloto de Hannibal? Bem, assim, eu achei... Eu vou ser sincero com vocês, eu não tinha muita expectativa, não. Eu gosto muito do Hugh Dance, já assisti muitas coisas com ele. Eu achei ele um ator muito simpático, que lembra dele na segunda temporada de The Big C. Sabe que... Sabe o quanto ele consegue emocionar? E mesmo tendo isso, contando ele a favor, eu achei... que por ser NBC, a coisa não ia bem. Daí, quando eu assisto o piloto, eu vi que tinha o Brian Fuller envolvido na série. Eu não fazia a mínima ideia de que ele ia estar lá. Só de ver o nome de Brian Fuller, quando eu vi aquela violência estilizada, as cenas da reconstituição, tudo aquilo tinha o dedo dele. Eu disse, porra, essa série vai ser boa. E o piloto, como você bem falou, Edu, o roteiro estava muito bom. Eu acho que, por mais complexo, essa complexidade que a gente sentiu é o que me fez se impressionar com a série. Eu acho que tem futuro. Se for cancelado, tudo bem. É como é um prequel, eles podem fazer 13 episódios antes de Dragão Vermelho e vai ficar uma minissérie muito boa. Mas eu desejo que a série vá pra frente e que tenha um futuro bom. É, eu não sei se a produção de todos os 3 episódios já foi concluída, né? Porque se não tiver sido concluída, acredito que... Mas foi encomendado 13, se eu não me engano. Isso, não sei se os 13 já foram todos rodados ou se eles ainda estão em fase de produção. Se tiver em fase de produção, acredito que fique mais fácil de poder fazer alguma alteração se a série for cancelada, né? Ah, e outra coisa, que se você, mesmo você não sendo tão fã de Arquivo X, ou se você conhece Arquivo X, a Gillian Anderson vai estar na série. E no promo do segundo episódio já mostra ela, e ela tá muito bonita, e eu espero muito ver ela. Faz tempo que eu não vejo ela atuando. É verdade. Aline, cadê a Aline? Alerta, né, aqui. Aline, você escutou isso, Aline? Eu escuto sempre. Destilando veneno. Ela também não acha os médicos de Grey's Anatomy bonitos, não. Olha só. Eu fico pra mim, né? Momento lavando a roupa suja. Ratinho! Tá. Mas aí, Linoca, o que você achou do piloto de Hannibal? Deixa eu ver. Eu gostei do piloto. Eu achei que em termos de atores, de direção, de... a parte técnica, realmente, eu gostei muito. Mas, assim, eu não sei se é porque eu não conheço a história, eu confesso. Eu não assisti nenhum dos filmes que vocês falaram. E eu não conheço a fundo a história. Então, assim, eu assisti o piloto e eu me senti extremamente confusa. Eu fiquei muito confusa no piloto. Eu fiquei perdida em algumas coisas. E assim, eu vou ver o segundo episódio que eu vi a promo e me deixou, assim, eu fiquei com vontade de ver. Mas se eu não tivesse visto a promo, eu ia parar aqui. Sério? O segundo. Sério. Mas quais foram o tipo de coisa que deixou você confusa a respeito do... Não, assim, eu não sei. Eu acho que, assim, a apresentação dos personagens, eu acho que faltou alguma coisa na... Eu entendo esse fato de Lin. Foi a mesma coisa que aconteceu com meu irmão, quando ele estava assistindo. Ele não entendeu aquela cena em que eles encontram uma menina com um alce no meio da floresta, e que na verdade aquilo foi feito pelo Lecter. Hannibal, pelo Lecter. Aí você vê assim, e realmente é confuso. Por causa que a gente depois é que a gente vinha do corpo da menina que tinha tido o fígado comido, que era a menina que eles tinham achado o assassino tinha colocado no quarto de volta. Essa parte dele colocar no quarto de volta, da parte onde eles inserem a reconstituição que o Will tá vendo, é que pode confundir para quem não conhece a trajetória dos personagens no cinema. Mesmo que no cinema não tenha essa reconstituição, esse o que foi, como foi utilizado na série, não. Mas assim... se você ir prestando um pouco mais de atenção, não confunde tanto, não. Você sabia que uma das coisas que mais me agradou no piloto de Hannibal foi justamente a falta de fazer tudo muito expositivo. Tudo ter uma explicação. Não, eu acho que não precisava explicar passo a passo, mas eu não sei. Eu me senti incomodada assistindo pelo fato. Eu fiquei confundida, eu não sei explicar. Mas eu me senti confusa. Entendi. Mas realmente a série foi ruim. Não vou dizer que é horrível de jeito nenhum, foi um dos melhores pilotos, de fato. Até porque, falando um pouco, como eu falei da técnica, a direção é do mesmo diretor que dirigiu o piloto de Awake. Para mim, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na televisão. E também é da NBC, e adivinha, foi cancelada, né? Mas, enfim. Gostei muito das atuações dos atores. Eu não tenho nem o que falar dos atores, realmente. Eles estavam muito bons. A fotografia, aqueles tons vivos, vermelhos. Tudo muito bonito. O que eu acho que me deixou mal, eu terminei o piloto e disse, sim, tá, mas e aí? Fiquei confuso em muita coisa. Eu acho que não precisava fazer tipo The Following que explica suas referências. Mas eu acho que precisava de um pouquinho mais de atenção e pensar em quem não viu nada da história. Eu tenho certeza que não é todo mundo que foi assistir que viu a história. É. Assim, eu só acho isso. Não, não. Não sei dizer a você o que melhorar. Até porque, assim, mas eu acho que merecia um pouco mais de tato pra quem não sabe da história. Só isso. Mas, de fato, o piloto é muito bom. Eu não tenho o que falar quanto à qualidade, de jeito nenhum. É isso aí. Pra gente encerrar aqui o podcast, tem alguma série que vocês queiram comentar, que vocês estão assistindo, que tá boa, que vale a pena do pessoal assistir? Gui, pode começar por você, também. Então. Uma estreia que também com poucas pessoas deram muita coisa, afinal, The Following era a bambambam da época, foi Bates Motel. Eu estou acompanhando Bates Motel, estou gostando muito. Os a construção dos personagens, os atores que foram escolhidos, a Vera Farmiga está destruindo na série. E assim, eu recomendo bastante. Não vá com aquela intuito de que... Certo, a série foi vendida como um prequel. Mas atualizar o que aconteceram com os Bates não diminui a qualidade da série. E essa é a série que estreou de tanta série ruim que vem chegando, que eu recomendo para vocês. Muito bem, muito bem. Senhor Kaique, o senhor tem alguma coisa que o senhor quer recomendar, que você está assistindo? Não precisa ser série atual, não, mas alguma coisa que você acha legal os nossos ouvintes assistirem, deram uma conferida? Então, além de concordar com o Guilherme, eu também tenho a indicar New Girl, que eu tinha abandonado na primeira temporada, decidi voltar atrás, e, cara, ela mudou, tipo, da Dolly pro vinho. Melhorou muito, tá uma das comédias mais engraçadas atuais agora. Eu tô rindo mais com ela do que a minha predileta, que é Parks. E também tem a... Eu não consigo, embola a minha língua pra falar, então eu vou falar Espelho Preto. Ah, Black Mirror. Mirror. É muito boa, é uma das melhores minisséries que eu já vi, cara. É assim, é genial. São episódios independentes, aí você pode assistir... Primeiro, o terceiro e depois o primeiro, que não vai ter problema nenhum. E é uma boa dica. Então tá aí. Linox, tem alguma recomendação pra fazer pra galera? Tô um pouco defasada de série, tô com vergonha de mim. Mas eu vou bater na tecla, eu até já indiquei isso em outro, acho que foi em algum drop que passou. Mas eu vou bater na tecla de novo, assistam Esparta, que tá muito boa, faltam... Teve essa semana, falta um episódio pra acabar foi e tá muito bom. O episódio, gente, foi muito emocionante. Tá muito boa, por favor, gente, assistam. A série vai acabar intacta. Não teve um episódio ruim até então e falta um episódio pra acabar, tá? Então, tá muito boa, assistam. Muito bom. Minha recomendação fica a cargo, mais uma vez, de Border Proof, que, cara, tá na terceira temporada, tá espetacular. A mudança do showrunner fez toda a diferença na série. O episódio 6 foi sensacional, incrível, sabe? É difícil você ter num procedural episódios que se destaquem, e foi o que aconteceu com esse episódio de Board of Proof. Então eu recomendo muito que vocês assistam Board of Proof, e principalmente pra quem gosta de Dana Delany, né? Que quem não gosta de Dana Delany não vai gostar tanto. Mas se você curte Dana Delany, assista Board of Proof. Essa é a minha recomendação da semana. Oi, Eduardo. Oi. Eu vou fazer uma observação. Eu acho engraçado que quando foi True Blood aqui o papo, você veio com o bullying de que ninguém assiste. Mas agora você veio falando de Body of Proof e elogiando a série, né? Engraçado. É porque eu assisto Body of Proof desde o começo, cara. Eu sou roots de Body of Proof. Eu sou roots de Body of Proof. E pros haters de plantão de Body of Proof, desculpa informar vocês que a série subiu 30% na audiência e saiu, né, da bolha para provável renovação. Obrigado, tá? Beijo na alma de vocês. É o computador fantasma, cara. Tá? Tento te informar. Então, Butterproof rumo à quarta temporada. Mas é isso aí, gente. Ficando chegando no final desse LogadoCast, que foi uma mistura de drops com LogadoCast, com tudo, porque problemas acontecem, né? Shit happens. E pra não deixar vocês sem esse programa maravilhoso, essa coisa deliciosa, que é poder ouvir suas vozes toda semana, né? Aliás, tem que recomendar pra você ouvir a edição 35 do LogadoCast, um programa sobre o nada, um dos programas mais legais que a gente já fez, né? Tem Kaique cantando Spice Girl, uma loucura, uma maravilha, ó, tá a pontinha da orelha. Tá demais, por favor, ouçam o LogadoCast 35, um programa sobre o nada. Então vamos lá. Senhor José Guilherme, merchans e despedidas. Bem, vocês me encontram no Twitter, gigas_marques, toda semana aqui com as reviews de... Agora fugiu. De Bates Motel, de Glee, lá no Cine Alerta também, com as mesmas reviews. Spartacus está acabando aí. E é isso. Gostei muito desse cast. Isso aí. Linoca, merchans e despedidas. Ah, vocês me encontram lá no Twitter, Aline com Y2Ns, _ Carvalho. Lá no Logado, tô sempre com notícias, com a review da Care Dies, vou ficar desempregada daqui a pouco, mas tô lá com a tô lá no Cine Alerta também, com as colunas semanais, e é isso. Muito bem. Senhor Kaique Redo, merchans e despedidas. Então, vocês podem me encontrar no Facebook, porque eu não uso Twitter. Kaique Riedo, vai estar o link aí. E agora eu vou estar fazendo as reviews de Nikita no Logado. E vocês vão ver aí as... Hã? As merdas. Eu vou... Nem eu sei o que eu tô falando. Meu Deus do céu. Ah, tá certo, então. Da meia-noite, cara. A maconha na cabeça subiu. Essa vida de universitário é um problema. Ai, ai. Mas tá certo, então. Ah, só pra deixar claro, mãe, eu não fumo maconha, mãe. Foi só uma ironia. Ah, que beleza. É verdade. Que um menino morando sozinho em outra cidade... É perigoso. Mas tá certo, então. Pra me seguir no Twitter, você já sabe, né? @edu_sacer. Todas as segundas-feiras eu tô no podcast do Spinoff, spinoff.com.br. Tô lá no Cine Alerta também, cinealerta.com.br, com as bilheterias e as estreias da semana. E neste sábado, dia 13 de abril, eu tô estreando lá no temporadadeséries.com.br. É projeto novo, vamos ver o que vai dar. A cada 15 dias um textinho diferente. E agora aqui no Logado também com as reviews, né, da maravilhosa, espetacular, sensacional Revolution, né? Então aproveita. Melhor série já feita. Tá? Enjoy. E é isso, meus queridos. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau. Never really said too much. Afraid it wouldn't be enough. Just try to keep my spirits up when there's no point in grieving. Doesn't matter. gone, something I rely on to get home. When I can feel at night, a naked light, a fire to keep me warm. Try to leave a light on when I'm gone.